em termos de ter a gente ter a planta, vamos dizer assim, o arroz, o feijão e tantas outras que vem tudo de fora. O que é que pode ser feito? Primeiro um estudo, né, Ascânio? Eu não estou muito por dentro se tem um estudo recente ou se tem um estudo em andamento. E ver também a viabilidade disso, ver também, a gente tem que parar. A população tem que parar para pensar. Algumas ideias que eram boas há 20 anos não são mais agora, não são mais viáveis. Então a gente tem que ver esse estudo, ver qual é realmente a capacidade dos dois rios, como você falou, e se tem interesse na população, se tem procura e demanda. Demanda. Tem que saber disso em tudo, né? Não é só da minha cabeça. Então eu tenho que me informar mais a respeito se existe um estudo nesse sentido, para a gente poder elaborar uma alternativa, não ficar só no blá blá blá. Repórter Popular em cima da notícia. Tá aí o nosso querido Ascânio Sávio entrevistando a vereadora, jornalista, Samanta Cavalca. Agora 6:52, Redação Capital, primeira edição. João Madison defende apenas duas chapas da base aliada para 2026, né? O deputado estadual João Madison, do MDB, concedeu entrevista à imprensa na manhã de ontem e defendeu a proposta de somente duas chapas proporcionais da base aliada ao governo Rafael Fonteles nas eleições do ano que vem. As duas chapas citadas pelo parlamentar seriam da fusão entre MDB e PSD e da federação PT, PV e PCdoB. Para o parlamentar, a ideia é essencial para que os governistas possam fazer até o dia do grande encontro, né, para se debater, né, e nas eleições eles possam, né, eleger 26 deputados para a Assembleia. Aspas. Seria a decisão mais acertada. Eu espero que nosso grupo político possa atender a esse pedido do governador para que nós não possamos perder votos, porque se você colocar chapinhas, você pode perder votos. É muito melhor fazer duas chapas do governo, que seria MDB com PSD e do PT com a federação. Eu acho que isso é o que deveria ser feito, né? Que a gente tem que fazer para conseguir no mínimo 26 deputados eleitos na próxima eleição. Sobre as críticas, a ideia que tem partido de líderes de partido menores, como Evaldo Gomes, do Solidariedade, João Madison defendeu que, aspas, o diálogo e o tempo sanarão quaisquer conflitos em relação ao projeto das duas chapas proporcionais, aspas, com o tempo e o diálogo, eles chegarão a uma conclusão e a um consenso que o melhor é mesmo, né, as duas chapas, é o que disse aí o deputado estadual João Madison, do MDB. Agora 6:55, Redação Capital, primeira edição. Funcionária da Secretaria de Saúde do Estado, falando das conquistas e decepções dos servidores com os gestores. Matéria de Ascânio Sávio. Repórter Popular, estamos aqui com a servidora Fátima Ceará, que é um patrimônio do estado do Piauí, e ela é funcionária da saúde. Eu gostaria de saber, você tem 40 anos de funcionária. Nesses 40 anos, o que é que foi ruim, o que é que foi bom? Tem só coisa boa ou tem coisa ruim também dentro do estado? Nesses 40 anos, nós tivemos momentos de alegria, momentos de vitórias, de conquistas. Tivemos momentos de perdas e agora nós temos momentos de decepções, porque nós servidores não estamos sendo tão valorizados como devia ser, né, por direito, até pelos anos que a gente tem. Mas a gente pede todo dia a Deus que ele, a expressão que eu vou usar, que ele lubrifique a mente dos novos governantes, para que ele veja e veja a soma que o servidor público faz. Patrão Ceará, além dessa sugestão, qual que você pode dar mais sugestões para o secretário e também para o governador, para melhorar a parte do patrimônio que é o servidor? Que não é só você também, aqui tem muita gente que trabalha há muito tempo e os novatos também. Então o que é que você pode dizer para que venha melhorar a situação de todos os servidores? É como eu falei no começo, né? Nós estamos precisando de respeito, ser valorizado, não só nós servidores efetivos, os terceirizados que são, porque nós estamos deixando feito, nós deixamos a base de uma secretaria para os prestadores de serviço. Mas hoje tem mais prestador de serviço do que funcionário, não tem? Mas é o tipo de negócio, é aquele negócio, está dando desgosto, a gente vai ficando triste, vão se aposentando. Eu como eu falei na entrevista, eu tenho 40 anos, eu acho que eu só vou sair na compulsória até pela minha ética, como posição de servidora, que eu estou aqui todo dia, sou assídua, e sempre brigando pelas conquistas da própria secretaria, que é melhor. Nós sabemos que aqui também, para a gente encerrar, tem uma prefeitura que administra aqui a parte, não é do servidor, mas tanto a administração como as outras secretarias. Não seria interessante que esse prefeito fosse eleito pelos próprios servidores aqui da administração? Com certeza. Essa luta, eu até quero lhe agradecer, você sempre buscando as coisas para nós e abrindo nossa mente. Nós vamos procurar o secretário da administração, nós vamos exigir que tenha eleição. Com todos os secretários, né? Todos os secretários. E com todos os funcionários. Com todos os servidores e funcionários. Aí bota um prefeito, gente fina que está lá, mas deve ser um servidor da casa, uma pessoa de história, uma pessoa que está na luta todo dia e que conhece todos os problemas da secretaria de Estado, que compõe o centro administrativo. Repórter Popular em cima da notícia. Redação Capital, primeira edição, vai seguindo até às 8 horas da manhã. Agora falta um minuto para as 7 horas. É Gleice Hoffmann inaugura, ignora demissões de mulheres e fala em protagonismo feminino no governo Lula. Ontem, segunda-feira, aconteceu a cerimônia de posse de Gleice Hoffmann como a nova ministra das Relações Institucionais. Em seu discurso, marcado por falas ideológicas, a petista disse está honrada pela confiança de Lula e chamou sua nomeação de protagonismo feminino. A cerimônia contou com a presença da ex-ministra da Saúde, Enísia Trindade, que foi demitida do Ministério da Saúde pelo presidente Lula. A integrante do PT diz que os episódios são símbolos fortes do compromisso com a mudança. Aspas, foi o presidente que mais nomeou mulheres para cargos de comando e posições de poder na história do Brasil. É o que diz a Gleice Hoffmann, né? Acrescentando, sem relatar as demissões de mulheres do alto escalão do atual governo Lula. Desde o início do atual governo, 3 mulheres foram demitidas do alto escalão, sendo elas Daniela Carneiro, ministra do Turismo, Ana Moser, ministra do Esporte, Enísia Trindade, ministra da Saúde. As 3 foram substituídas por homens. Celso Sabino assumiu o comando do Turismo, André Fufuca passou a despachar do gabinete principal do Ministério do Esporte e agora, com a demissão de Nízia, o petista Alexandre Padilha assume a Saúde, né? Pois é. Concluindo a matéria, durante a cerimônia, a ministra prestou solidariedade a ataques misóginos contra a primeira-dama Janja. Falou em trama golpista e homenageou a atuação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Gleice Hoffmann também disse que ninguém deveria se iludir com uma suposta queda de popularidade do governo Lula. Vamos para frente. Agora 7:01, intervalo, já voltaremos aqui no Redação Capital, primeira edição. Capital FM. Sua rádio, seu estilo. Ouvir a Rádio Capital FM sempre foi muito fácil. Agora, além do nosso aplicativo e site, você também pode sintonizar a Rádio Capital FM na frequência 87.9. Capital FM. Uma programação de qualidade 24 horas, com os melhores conteúdos. Com os melhores conteúdos. Cultura, esporte, notícias, músicas, entretenimento, informação, jornalismo e muitas novidades. Tudo isso em uma só rádio e com a qualidade que só a Capital FM tem. Capital! Capital FM na web. E agora, mais perto de você. Na frequência 87.9. Capital FM. É nas pequenas ações de solidariedade que reside a grandeza humana. É por isso que a Associação Lar da Esperança conta com você há 36 anos. Hoje, trabalhamos com 152 assistidos com HIV, do Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. Quando estendemos a mão para ajudar, criamos pontes de solidariedade que unem corações e fortalecem comunidades. Recebemos roupas, sapatos, bolsas, latas, panelas, garrafas de cajuína e brinquedos para bazar. Nosso telefone é 86988824506. Endereço: Rua Capitão Vanderlei, 5000, bairro Pissarreira 1. Agência 5605, dígito 7. Conta 305061, dígito 0. Banco do Brasil. Associação Lar da Esperança. Faça parte dessa corrente e ajude a quem precisa. Apoio Capital FM. Você está em busca de elevar a sua autoestima e transformar a sua vida? Então você precisa conhecer a Clínica Magic Steel. A Clínica Magic Steel tem como percursora a doutora Jéssica Braga. Conta com uma equipe multiprofissional qualificada, atendimento personalizado, além, claro, de produtos e tecnologia própria, com tratamentos de estética revolucionária que promove a regeneração cutânea por meio da bioativação, ou seja, zero agressões à sua pele. Além disso, na Clínica Magic Steel, você pode encontrar procedimentos como limpeza de pele, botox, lipoenzimática, hidrolipo, reestruturação facial, labial e muito mais. Conheça agora mesmo a Clínica Magic Steel, localizada na Avenida Jockey Club, 1338, Jockey, 869-9807-0882. Magic Steel, Magic Steel. Regenerar está no nosso DNA. Capital do Samba. Todos os sábados, de 11 às 13 horas, o comecinho do seu happy hour é com o programa Capital do Samba, na Rádio Capital FM. É preciso muito amor. Capital do Samba. Muito pagode, samba de raiz. O esquenta do seu fim de semana merece. Da minha terra, deixa a gente mole. Capital do Samba. Capital do Samba. Todos os sábados, de 11 às 13 horas, na voz inconfundível do radialista Marquinho Silva. Vem sambar com a gente. Capital FM. Redação Capital, a informação feita com seriedade. Redação Capital. Seguimos, Redação Capital, primeira edição, vai até às 8 horas da manhã, agora 7:06. É presidente do Tribunal de Contas, reconhece é decisão do STF e reafirma poder de julgar contas de prefeituras e secretarias estaduais. O STF definiu na última semana que assembleias legislativas podem aprovar as contas dos governos estaduais sem parecer dos tribunais de contas, caso este ultrapasse de forma significativa e sem motivo o prazo constitucional de 60 dias a partir da entrega das contas. O presidente do Tribunal de Contas do Piauí, Kennedy Barros, em entrevista à imprensa, disse que o tribunal é apenas um poder balizador do poder executivo, né? Para concluir, segundo o presidente, o poder de julgar as contas do executivo é tanto estadual como municipal, assim como o presidente da república, cabe aos poderes legislativos que são correspondentes. Aspas, o que o Supremo disse é que se esses pareceres do tribunal forem retardados e não vierem às assembleias, poderão julgar sem esse auxílio. No caso do Tribunal de Contas, nós podemos sim garantir que isso jamais vai acontecer. O Tribunal de Contas vai sempre encaminhar esses pareceres técnicos para contribuir com o poder legislativo. Nesse julgamento, disse o presidente conselheiro Kennedy Barros, tá bom? Kennedy disse ainda que com relação às secretarias de estados, secretarias municipais, fiscais, demais órgãos que ordenam despesas, o Tribunal de Contas pode fazer o julgamento e a Assembleia não tem poder para interferir, aspas, inclusive com relação às próprias contas da Assembleia, que quem julga é o Tribunal de Contas. É para Kennedy, é muito claro. O que determina a lei, sendo concluído que as assembleias julgam as contas do governador e do Tribunal de Contas. A ação que originou o processo julgado na última quarta-feira pelo STF foi apresentada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil contra os atos da Assembleia de Alagoas na aprovação das contas do governo estadual de 10 a 12, sem a manifestação prévia do Tribunal de Contas lá de Alagoas. As contas de 2010 foram aprovadas por decreto legislativo, né? Por um decreto ainda de 2014. Ao julgar improcedente o pedido da Atricom, o ministro Gilmar Mendes destacou que depois de mais de 12 meses da entrega da prestação de contas anuais pelo governador, o TCE ainda não havia elaborado os pareceres prévios. Em seu entendimento, isso demonstra, aspas, sem qualquer dúvida razoável, o descumprimento desproporcional e deliberado do prazo constitucionalmente estipulado, né? Esse fato se deu lá nas Alagoas, mas que também, como a manifestação do presidente do Tribunal de Contas, né, o senhor Kennedy Barros, também, né, eles vão analisar por aqui, tá? 7:08, Redação Capital, primeira edição, vai até às 8 horas da manhã. Comissão de Educação quer garantir alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental. A Comissão de Educação pode votar nesta terça-feira a possibilidade de parcerias com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, entre as diretrizes da Política Nacional de Leitura e Escrita. A ideia é permitir a modernização e melhoria das bibliotecas públicas. Também está na pauta da CE o projeto que obriga os gestores municipais a notificarem as associações e cooperativas de trabalhadores rurais sobre a decisão de não comprar seus produtos para a merenda escolar. Os senadores podem ainda analisar a proposta, que tem o objetivo de assegurar que todos os estudantes estejam alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, acredita que é importante tornar esse um compromisso do Estado e não apenas do governo de então. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, futuros cidadãos e cidadãs, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. A Comissão de Educação também pode votar a inclusão no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior da alfabetização de jovens e adultos como critério de responsabilidade social, além de pedidos de audiências públicas. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Obrigado, Bruno Lourenço, com notícias da Rádio Senado. Agora 7:12, Redação Capital, primeira edição. Homem é assassinado dentro de casa, lá no Promorá, né? Companheiro é o principal suspeito de ter matado idoso com golpes de picareta lá no Promorá. A Polícia Civil está fazendo buscas pelo suspeito de ter matado o idoso Raimundo Nonato, de 69 anos, lá no bairro Promorá. Trata-se do companheiro dele, um homem com quem Raimundo teria um caso e quem foi visto na companhia dele na noite de ontem. A informação foi confirmada pelo delegado Danúbio Dias, do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a polícia, Raimundo e este homem tinham um relacionamento amoroso e estariam juntos ontem bebendo em um bar nas proximidades da casa da vítima, para onde foram no fim da noite. Hoje, pela manhã, uma amiga da mãe do suspeito ligou para uma vizinha dizendo que o filho havia confessado ter assassinado a vítima, ter deixado o corpo trancado dentro de casa, que teria jogado a chave da residência fora. Essa vizinha e amiga da mãe do suspeito acionou outros vizinhos, tentaram confirmar e após deliberarem, eles decidiram entrar na casa e encontraram o corpo da vítima. O rosto de Raimundo, segundo disse Danúbio, estava completamente desfigurado e irreconhecível. É quando a motivação do crime, ele ainda não disse, né? Aspas, não sabemos se houve um desentendimento entre os dois, mas já estou protocolando um pedido de prisão preventiva do suspeito. Já sabemos que ele não está no município de Teresina e nem no município de onde ele nasceu. Ele é de Curralinhos e já sabemos que não está lá, não sabemos que destino tomou, mas estamos adotando as providências para localizá-lo e prendê-lo o mais rápido possível, disse o delegado Danúbio. 7:13, redação capital, primeira edição, vai seguindo até às 8 horas da manhã. Especialista dá dicas para deixar o sedentarismo de lado. Bom, essa é uma matéria um tanto quanto longa, né? Mas eu vou trazer uma matéria um pouco reduzida, né? É sobre o sedentarismo, né? Uma matéria que inclusive ela foi escrita, naturalmente, os ensinamentos, né? As informações, elas foram repassadas pelo professor que inclusive já concedeu entrevista aqui à Rádio Capital, né? Uma figura das mais conhecidas, né? O professor Demóstenes Ribeiro, tá? Falando exatamente sobre sedentarismo, né? Doenças relacionadas ao sedentarismo matam mais de 300 mil pessoas no Brasil. Hoje, dia 11, né? De março, hoje 11 de março, terça-feira, né? E foi celebrado ontem o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, né? Comemorado ontem, uma data dedicada a conscientizar a população sobre os riscos, né? Da inatividade física, ou seja, a falta de atividade física e a importância de adotar um estilo de vida ativo e saudável. O sedentarismo, a falta de movimentação física, é caracterizado pela ausência ou insuficiência de atividades físicas regulares, sendo um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Dados alarmantes ressaltam a gravidade dessa questão no Brasil. Estima-se que aproximadamente 47% dos brasileiros não praticam atividades físicas regulares, o que contribui para cerca de 300 mil mortes. Meu amigo, 300 mil pessoas morrem por ano por falta de atividades, né? Negócio impressionante. Além disso, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que globalmente 5 milhões de pessoas morrem a cada ano devido à falta de atividade física e projeta que até 2030 o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolver doenças cardíacas, como obesidade, diabetes ou outras enfermidades não transmissíveis. A prática regular de atividades físicas é essencial para a manutenção da saúde e bem-estar em todas as fases da vida. Ela contribui para a prevenção de diversas doenças, melhora a saúde mental, aumenta a autoestima e também a expectativa de vida e promove uma melhor qualidade. Recomenda-se que adultos realizem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana. No Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, que foi ontem, é fundamental refletir sobre os nossos hábitos diários e buscar maneiras de incorporar mais movimento em nossa rotina. Pequenas mudanças como optar por caminhar ao invés de usar carro, para trajetos curtos, utilizar escadas em vez de elevadores e dedicar tempo a atividades físicas que proporcionem prazer podem fazer uma grande diferença na promoção da saúde e na prevenção da doença. Agora, como diria Chico Alberto, fora do texto. Meu amigo, existem pessoas que a distância curta, aí chama logo aplicativo, né? Só vou se for de aplicativo, né? Ou vai de carro, vai de moto, né? Quer dizer, é um negócio impressionante. A pessoa não se predispõe a caminhar, né? Outro dia, e esta semana agora, para encerrar, eu jogo uma pelada, é um jogo de bola, né? Para você que é da Bahia, é o que eles chamam de baba, né? Uma pelada, um jogo de amigos, né? E eu, é muito cedo, né? É lá no Saci. É cedo demais, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, tem que estar lá. Na verdade, o jogo começa às 6 da manhã lá. Mas você tem que estar por lá umas 5h40 para colocar o nome na lista. Senão você não consegue o primeiro jogo, né? Começa às 6 da manhã lá. Você tem que chegar 5h40, né? E assim, né? É complicado você pegar aplicativo cedo, né? Você chama, aí eles não vêm, né? Passa para outro. É um negócio assim. Bom, fato é que eu não espero. É por aplicativo. Eu vou andando de madrugada. Chego lá do mesmo jeito. Aí alguém estranha. Como é que você sai do centro para ir para o Saci a pé? Eu vou a pé e volto a pé, sem nenhum problema. Quer dizer, esses problemas relacionados aí, que o nosso querido Demóstenes falou, a falta de atividade física, né? Eu acho que atenho além do que é normal, ou pelo menos dentro do que é previsível, né? Então você, se tiver ruim, mal-estar, você ande, começa a andar devagar, vá devagarinho, vá andando, vá se adaptando e adaptando o seu corpo à atividade física. O que não pode é ficar sem nenhuma atividade física, né? Agora 7h18, intervalo, já já nós voltaremos. Você sabia que a Clínica IRP, referência em reabilitação, agora é uma policlínica? É isso mesmo. Estamos ampliando nossos serviços para oferecer um atendimento ainda mais completo e acolhedor a você e sua família. Com a nova estrutura, contamos com diversas especialidades médicas, além dos nossos tradicionais serviços de reabilitação. Aqui você encontra atendimento completo, tudo em um só lugar. Na Policlínica IRP, nosso compromisso é cuidar da sua saúde com excelência. Nossa equipe de profissionais qualificados está pronta para oferecer o suporte que você precisa, com humanização e respeito. Venha nos visitar e conheça de perto a nova Policlínica IRP. Agende sua consulta e faça parte dessa transformação. Estamos localizados na Unidade Matriz, Rua Rui Barbosa, 865, Centro Sul. E filial, Residencial Torquato Neto, Quadra AB, Casa 38. Para mais informações, ligue para 86-98143-9143 ou 86-98888-7208. Clínica IRP, a saúde que você merece agora, mais completa do que nunca. No Brasil, 32 milhões de crianças e adolescentes vivem na pobreza. Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. Ouça as crianças atendidas. Alice, 5 anos. A comida daqui é muito boa e saudável. Letícia, 9 anos. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Uma campanha. Rádio Capital Teresina. Todo sábado, a Capital FM dá um show na sua manhã. Capital! Programa Eu, Você e a Música. Eu, Você e a Música. Na apresentação de Rose Mendes. Eu, Você e a Música. Um resumo de tudo que acontece na semana. Muita informação, entretenimento, a participação do ouvinte e muita música. Programa Eu, Você e a Música. Programa Eu, Você e a Música. Todo sábado das 8 às 11 da manhã, com a apresentação de Rose Mendes, aqui na rádio que faz o seu estilo. Capital FM. Você está em busca de elevar a sua autoestima e transformar a sua vida? Então você precisa conhecer a Clínica Magic Steel. A Clínica Magic Steel tem como precursora a doutora Jéssica Braga. Conta com uma equipe multiprofissional qualificada, atendimento personalizado, além, claro, de produtos e tecnologia própria, com tratamentos de estética revolucionária que promove a regeneração cutânea por meio da bioativação, ou seja, zero agressões à sua pele. Além disso, na Clínica Magic Steel, você pode encontrar procedimentos como limpeza de pele, botox, lipoenzimática, hidrolipo, reestruturação facial, labial e muito mais. Conheça agora mesmo a Clínica Magic Steel, localizada na Avenida Jockey Club, 1338, Jockey, 869-9807-0882. Magic Steel, Magic Steel. Regenerar está no nosso DNA. Tudo de uma rádio convencional. Agora na web. Capital FM. Voltamos, Redação Capital, primeira edição, vai seguindo até às 8 horas da manhã. Agora 7:23. É como de hábito, é neste horário, o comentário do radialista Haroldo Francisco. Agora no Redação Capital. A opinião de Haroldo Francisco. Haroldo Francisco. Bom dia, meu caro Haroldo Francisco. Boa, muito boa, a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto às atribuições dos tribunais de contas dos estados, dos municípios e principalmente do Tribunal de Contas da União. Os senhores conselheiros e ministros dos tribunais de contas precisavam sim lembrar desses limites que o Supremo Tribunal Federal deixou de forma claríssima. Muito boa. Merece, sim, aplausos. Bom dia, Marquinhos Silva. Bom dia, ouvintes do Redação Capital, primeira edição. O que o Piauí quer saber, ouve aqui, na Capital FM 87.7, ou se você preferir, baixe o aplicativo Rádios Net, é de graça, e tenha a Capital FM na palma de sua mão. Credibilidade, imparcialidade, protagonismo de Teresina Piauí para o Brasil, para o mundo. Não me preocupa o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos e também dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos fortes. Quem disse isso? Foi o pastor Martin Luther King Jr. Bom, o Brasil tem parecido, assim, um país de povo omisso. Sim, nós estamos vivendo, assim, novamente, em meio a um turbilhão de escândalos públicos, o que tem sido uma situação constante desde a época em que éramos uma simples colônia. Como diz o adágio popular, parece até que vivemos em uma casa de mãe Joana. Na esfera política, houve e há muito apadrinhamento para se obter a dita governabilidade. Não importa os interesses da sociedade, desde que os interesses pessoais e partidários sejam atendidos. Com isso, naturalmente, vem a briga, né, pela distribuição dos cargos públicos, comissionamentos e outras benesses. Isto ocorre em todos os níveis de governo, infelizmente. Ocorre no governo municipal, no governo estadual e também no governo federal. Afinal, é preciso acomodar todos os camaradas, né? Todos os companheiros, todos os partidários. Na medida em que os recursos destinados a financiar os hospitais, as escolas, o saneamento básico e outras necessidades primárias são desviados e desviados debaixo dos nossos narizes e não tomamos qualquer atitude, também temos, naturalmente, a nossa parcela de culpa, a nossa parcela de responsabilidade por uma simples questão de omissão. Falta-nos esse poder de mobilização e indignação. Afinal, quem manda neste país é o povo brasileiro. Sua vontade é soberana e cabe, naturalmente, aos ocupantes dos cargos públicos nos representar e, sobretudo, nos respeitar. Este presidencialismo que aí está torna inviável, ou inviável, melhor dizendo, ao gestor governar sem a política do compadre. Enquanto houver polarização de poderes, esta nação estará prestes a sucumbir. Vamos procurar salvar a nação, sepultando interesses pessoais e partidários. Afinal, a política deve ser para servir a população e não a interesses pessoais, como já muito vem ocorrendo. É necessário que reflitamos sobre isso. Alô, Francisco, para o Redação Capital, primeira edição. Saúde, paz, alegria, vida longa. A você, ouvinte, o meu melhor abraço. Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. A opinião de Haroldo Francisco. Haroldo Francisco. No Redação Capital. Seguimos, Redação Capital, primeira edição. Até às 8 horas da manhã, com notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, para mantê-lo bem informado. Agora 7:28, né? Tivemos o comentário, a opinião do radialista Haroldo Francisco. Vamos seguindo adiante aqui no Redação Capital, primeira edição. Ministério da Educação e Cultura investirá 460 milhões para ampliar acesso a ensino técnico. Matéria atualizada. Estudantes da rede pública do nono ano do ensino fundamental de grupos vulneráveis vão receber reforço escolar para ingresso na rede federal de educação. Para isso, o Ministério da Educação lançou nesta segunda-feira, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Partiu IF, Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública de Ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A estimativa é beneficiar 78 mil estudantes do nono ano do ensino fundamental até 2027 que desejem ingressar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio oferecidos pelos institutos federais, CEFETs, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II, instituições que integram a rede federal e que contam com prova de seleção. O programa tem investimento total de mais de 460 milhões de reais. Os estudantes vão passar por duas frentes de formação no ciclo básico, com disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciências da natureza, e na formação suplementar, com oficinas de redação, acompanhamento psicopedagógico e orientação acadêmica. A carga horária total será de 320 horas e cada campus da rede federal que aderiu ao projeto terá uma turma inicial de 40 estudantes. Os alunos ainda vão ter uma ajuda de custo para permanência de R$200 por mês durante 8 meses. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a proposta e o público-alvo. É uma forma também de dar oportunidade para que aqueles jovens que não estão bem preparados, será um reforço para fazer a seleção para a prova. O público-alvo são negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e jovens de família com renda per capita de até um salário mínimo. A aula já vai começar agora dia 15 de março. São 650 turmas já montadas Nós vamos repassar o dinheiro para cada instituto, fazer as turmas. O MEC também lançou, nesta segunda-feira, a Rede Nacional de Cursinhos Populares, o CEPOP, para ajudar na preparação de estudantes da rede pública que querem entrar na universidade. O programa vai contar com investimentos de quase 75 milhões de reais, com apoio a 324 cursinhos populares até 2027. O secretário substituto da SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Kleber Vieira, destaca que os programas atendem a uma demanda dos movimentos sociais. São movimentos sociais de diversos segmentos que alimentam no cotidiano das famílias mais pobres, das famílias negras, das famílias indígenas, o sonho de ingressar no Instituto Federal, de ingressar na universidade. Então, com esses programas, o MEC reconhece a importância desses cursinhos, a importância desse tipo de ação junto às comunidades e, ao mesmo tempo, amplia a oportunidade na medida que incide nos processos de aprendizagem nas áreas que têm maior dificuldade. Um edital vai selecionar os cursinhos que vão receber o apoio financeiro de até 230 mil reais por turma de até 40 alunos. O valor inclui auxílio aos estudantes no valor mensal de R$200, materiais didáticos gratuitos e formação e capacitação de professores e gestores. O público-alvo é o mesmo do Partiu IF, estudantes da rede pública, especialmente negros e indígenas. Os cinco cursinhos que apresentarem os melhores desempenhos ainda vão ser premiados com um valor extra de R$200 mil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana Sampaio, com notícias vindas é lá do Rio de Janeiro. Agora 7:32, Redação Capital, é primeira edição. Atenção, aposentados e pensionistas de Teresina. Como diria Mão Santa, atentai bem, tá? Aposentados e pensionistas de Teresina podem perder benefício por não fazerem a prova de vida. A informação atualizada é a seguinte: a Prefeitura de Teresina por meio do Instituto de Previdência do município, o IPMT, emitiu nota nesta segunda-feira e um alerta para os aposentados e pensionistas do Instituto para realizarem a chamada prova de vida no mês de aniversário do segurado, a fim da manutenção, ou seja, a fim da permanência dos benefícios, né? E para que essa manutenção ela se dê, você é importante fazer aí a regularização dos benefícios. Isso porque, de acordo com informações do Instituto, no mês de fevereiro, era esperado um total de 519 segurados para realizar a chamada prova de vida. Porém, apenas 278 cumpriram a obrigação sine qua non e outros 241 não realizaram o procedimento e podem ter os benefícios cancelados. A gerente de previdência do IPMT, a senhora Maré, Maré mesmo? Aqui tá dizendo no texto Maré, ou será que é Mazé? Vamos deixar como Mazé, né? Aqui no texto tem Maré. A senhora Mazé Freitas destaca aos aposentados e pensionistas a importância de realizar a prova de vida no prazo estipulado. Aspas, é fundamental que esses segurados estejam atentos aos prazos e realizem a prova de vida para evitar a suspensão dos benefícios, enfatizou. Mais uma vez aqui, Maré Freitas. Será que o nome dela é Maré mesmo, né? Para o mês de março, são esperados 58 segurados. Os beneficiários podem fazer a prova de vida de forma digital através do aplicativo Meu RPPS, disponível gratuitamente para download nas principais plataformas, selecionar a cidade de Teresina e seguir as instruções do aplicativo. Caso o servidor prefira fazer a prova de vida presencialmente, ele poderá dirigir-se à sede do Instituto na Rua Firmino Pires, né? Número 379, no edifício Saraiva Center, com os documentos de identificação pessoal no horário das 7:30 às 13:30, tá? com a realização da prova de vida 2025, o IPMT reafirma seu compromisso com a eficiência, segurança e transparência na gestão previdenciária, além de da garantia que os direitos dos beneficiários sejam preservados, garantiu o presidente do Instituto, José Leão. Meu amigo, 10 segundos é sobre o tema. Se você tem que ir, vá. Só vai beneficiar a você. Então, se você tem que ir, vá. Se tiver com dificuldades motoras, né, de poder ir, peça um amigo, um familiar para levá-lo até lá ou levá-la até lá. É importante, tá bom? Esta matéria está aqui no portal O Dia, tá? Então, você tem todos os detalhes aqui nesta matéria dentro, né? É do portal O Dia. Se tiver que ir, e é provável, né? Certamente que terá que ir, vá, peça alguém para levá-lo se você não tiver como ir, né? Teresina terá novo terminal de armazenamento de combustíveis com investimento de 40 milhões. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizou a implantação de um novo terminal de armazenamento de combustíveis em Teresina por meio de uma parceria entre a Ferrovia Transnordestina, FTL, e os terminais marítimos de Pernambuco, o TEMAP. O projeto prevê um investimento de 40 milhões e busca ampliar a capacidade de distribuição e abastecimento no Piauí. Para concluir, a decisão marca a primeira vez que a ANTT aprovou um contrato no modelo de investidor associado, né? É mecanismo que permite aportes privados para expansão da infraestrutura ferroviária concedida. O novo terminal contará com a capacidade de armazenagem de 20.20 mil metros cúbicos, além de um ramal ferroviário com 15 plataformas de descarregamento, podendo movimentar até 140 mil toneladas de combustíveis por ano. De acordo com o diretor-geral da ANTT, Guilherme Tel, a iniciativa deve tomar e tornar o transporte mais eficiente e reduzir custos logísticos, aspas. Entre os benefícios do projeto, podemos destacar maior eficiência operacional, permitindo o transporte de grandes volumes em uma única viagem, redução de custos logísticos por tonelada transportada, aumento nos níveis de segurança, reduzindo os riscos de acidentes e vazamentos, além de ser algo totalmente sustentável, com redução das emissões de poluentes, né? E naturalmente por tonelada transportada. 7:40, Redação Capital, primeira edição, intervalo, já nós estaremos de volta. Às 7:50 da manhã teremos as notícias dos esportes. Manhã mais quente do seu rádio é na Capital FM. Capital. Com o programa Marquinhos Silva é show. Marquinhos Silva é show. O seu bambambam apresenta a sua revista matinal de segunda a sexta das 10 da manhã ao meio-dia. Marquinhos Silva é show. O seu programa diário nas manhãs da rádio que faz o seu estilo. Capital FM. Marquinhos Silva é show. O seu bambambam. Aqui. Capital FM. Você está em busca de elevar a sua autoestima e transformar a sua vida? Então você precisa conhecer a Clínica Magic Thrill. A Clínica Magic Thrill tem como precursora a doutora Jéssica Braga. Conta com uma equipe multiprofissional qualificada, atendimento personalizado, além, claro, de produtos e tecnologia própria, com tratamentos de estética revolucionária que promove a regeneração cutânea por meio da bioativação, ou seja, zero agressões à sua pele. Além disso, na Clínica Medic Trio, você pode encontrar procedimentos como limpeza de pele, botox, lipoenzimática, hidrolipo, reestruturação facial, labial e muito mais. Conheça agora mesmo a Clínica Medic Trio, localizada na Avenida Jockey Club, 1338, Jockey. 869-9807-0882. Medic Trio. Medic Trio. Regenerar está no nosso DNA. Tenha agora o melhor da medicina em suas mãos. IrpMed. Saúde para todos. IrpMed. Saúde para todos. Sem mensalidade, sem limite de idade, sem carência para doenças pré-existentes. Um cartão de saúde que você precisa. Faça hoje mesmo. Na mesma hora, você já pode agendar a sua consulta. Tomografia. Qualquer exame que você precisar. Ligue 86-988-88-7208 e faça sua adesão. IrpMed, saúde para todos. No maior campeonato piauiense de todos os tempos, a Capital FM dá um show. Capital FM. E vai estar à beira do gramado com transmissão ao vivo do campeonato piauiense. No esporte, a Capital faz seu estilo. Então se liga aqui. Capital FM. Campeonato piauiense é na Capital FM 87.7. Capital! Você sabia que a Clínica IRP, referência em reabilitação, agora é uma policlínica? É isso mesmo! Estamos ampliando nossos serviços para oferecer um atendimento ainda mais completo e acolhedor a você e sua família. Com a nova estrutura, contamos com diversas especialidades médicas, além dos nossos tradicionais serviços de reabilitação. Aqui você encontra atendimento completo, tudo em um só lugar. Na Policlínica IRP, nosso compromisso é cuidar da sua saúde com excelência. Nossa equipe de profissionais qualificados está pronta para oferecer o suporte que você precisa, com humanização e respeito. Venha nos visitar e conheça de perto a nova Policlínica IRP. Agende sua consulta e faça parte dessa transformação. Estamos localizados na Unidade Matriz, Rua Rui Barbosa, 865, Centro Sul. E filial, Residencial Torquato Neto, Quadra AB, Casa 38. Para mais informações, ligue para 86-981-43-9143 ou 86-988-88-7208. Clínica IRP, a saúde que você merece agora, mais completa do que nunca. Eu vou no Show Pizza quando quero pizza, mussarela, calabresa, portuguesa, muito mais. Show Pizza. Lá tem lasanha na segunda e terça-feira tem pizza dobrada. Você vai adorar, é só provar. Se não quiser passar lá, é só ligar. Show Pizza 3232-3973. Show Pizza. Capital FM, música, esporte, notícia. É na Capital FM. Redação Capital. As notícias do Brasil e do mundo. Redação Capital. Redação Capital. A notícia em tempo real. Voltamos, Redação Capital, primeira edição, vai seguindo até às 8 horas da manhã, agora 7:46. Ministério das Mulheres lidera comitiva brasileira em evento lá na ONU. Mulheres de todo o mundo, que são lideranças mundiais e representantes da sociedade civil, estão reunidas a partir desta segunda-feira, na 69ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York. O Ministério das Mulheres lidera a comitiva brasileira deste, que é o principal evento internacional sobre gênero. Nos próximos 10 dias, mulheres de todo o mundo vão debater e articular oportunidades para o fortalecimento da agenda dos direitos femininos. Desde 1946, a Comissão sobre a Situação da Mulher é a principal instância global dedicada à promoção da igualdade de gênero e empoderamento feminino. Com o lema Vamos Juntas por um Mundo Mais Igualitário, a edição deste ano, aberta nesta segunda-feira na ONU, vai revisar e avaliar a implementação da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, que completa 30 anos em setembro. A chamada Declaração de Pequim, assinada em 1995, é considerada um marco fundamental para o avanço dos direitos das das Mulheres. A ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, participou do primeiro dia de abertura com uma fala oficial representando o governo brasileiro. A ministra apontou a igualdade de gênero e a igualdade salarial como pontos fundamentais para garantir a presença feminina no espaço de poder. Primeira questão da igualdade de gênero do nosso país. É importante dizer que para o Brasil, para o presidente Lula, a democracia é uma estratégia fundamental e importante para garantir as mulheres nos espaços de poder. Segundo, nós aprovamos a lei da igualdade salarial e entendemos que isso é muito importante e fundamental para a democracia e para as mulheres no mundo e nos 30 anos de Beijing. No seu discurso na ONU, a ministra destacou também o respeito à diversidade das mulheres. Tem uma diferença de 20% de desigualdade salarial entre as mulheres brancas, entre mulheres e homens, e 50% com relação às mulheres negras. Essa é uma discussão que nós queremos trazer para o debate nacional, a questão da diversidade das diversas mulheres. Esse espaço, a ONU, não pode fugir do debate sobre a diversidade. Diversidade que traz as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres indígenas, as ciganas, considerando as diferenças regionais e as experiências de vida de cada mulher regional. Na declaração de Pequim, há 30 anos, foram identificadas 12 áreas prioritárias que ainda permanecem como foco de preocupação das nações. Na lista, a crescente proporção de mulheres em situação de pobreza, a desigualdade no acesso à educação e à capacitação e a violência contra a mulher. O Brasil vai levar temas importantes para o debate na ONU, como assédio online e outras ameaças digitais que afetam as mulheres em todo o mundo. O incentivo ao empreendedorismo e a Política Nacional de Cuidados, aprovada em 2024, também estarão na agenda do Brasil na ONU. A 69ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher termina em 21 de março. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Curtis. Obrigado, Joana Curtis, com notícias vindas de São Paulo. Agora 7:46, Redação Capital, primeira edição OPA 2025, é lançado com 80 milhões. População já pode propor obras, tá? A informação atualizada é a seguinte: foi lançado nesta segunda-feira, ontem, o edital do Orçamento Participativo Digital, o OPA, do governo do Piauí, que teve um aumento significativo em relação a 2024, passando de 65 milhões para 80 milhões. O secretário Washington Bonfim deu detalhes sobre o programa que será destinado a Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. As inscrições começarão hoje, dia 11, tá? Segundo o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, do total dos recursos, 50 milhões serão destinados a Teresina, 12 milhões para Parnaíba e cada um dos restantes receberão 6 milhões, Piripiri, Floriano e Picos. Ele também explicou como será feita a indicação por parte das entidades sociais. A partir de hoje, as associações de moradores, as associações comunitárias que representam territórios em todos esses cinco municípios, zona urbana e zona rural, vão poder fazer as suas inscrições, já indicando até 3 propostas que deverão ser votadas lá no meio do ano, tá? Bonfim complementou que após o período de votação, as propostas com viabilidade técnica serão anunciadas no dia 1º de julho. A votação direta das propostas acontecerá entre os dias 4 e 13 de julho. Já o período de cadastramento das associações começará hoje e seguirá até o dia 11 de abril. Você tem um mês aí para fazer as inscrições. Aspas. O processo vai ser como nos anos anteriores. A gente disponibiliza um canal no WhatsApp, o aplicativo do Colab, que é a empresa parceira, o site do governo, o site da Cplan, e nós vamos manter a estratégia nas vans do OPA, nas zonas urbanas e rurais do município, apoiando assim as associações, né? Com internet, com o pessoal para ajudar na votação, para ajudar também as associações na mobilização das suas comunidades, disse o secretário. Que bom. Agora faltam 10 minutos para as 8 horas da manhã. Agora. Momento esportivo. Momento esportivo. Vamos lá então com as notícias do esporte aqui dentro. É do Redação Capital, primeira edição. Para você que torce, né, por alguma equipe, você vai saber agora como ela se ateve ontem, né? Pelo Brasil, pelo mundo. Você vai conferir agora resultados de ontem. Vamos lá então. Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras 1, São Paulo 0, né? Com esta vitória, o Palmeiras se qualifica para decidir o Campeonato Paulista contra o Corinthians. A decisão do Paulista será entre Palmeiras e São Paulo, né? Começar no domingo a decisão do Campeonato Paulista. Hoje é terça-feira, né? Bom, eu não sei se no sábado, né? Ou domingo, mas imagino ser no domingo, né? Liga dos Campeões da AFC, Yokohama 3, Xangai Siping 1. Liga da AFC também, né? Al-Nassr 3, Esteghlal 0, tá? Hoje pela Champions teremos Barcelona e o Benfica, né? Ainda pela Champions Liverpool e o PSG. Pelo Campeonato Mato-Grossense Primavera 1, Misto 1. Brasileiro Sub-20, Grêmio 1, São Paulo 5. Pelo Capixaba, Real Noroeste 1, Porto Vitória 1. Pelo Roraimense, Progresso 0, Atlético Roraima 1. Pelo Cearense, pela B, Tiradentes 2, Caucaia 4. Pelo Espanhol, Espanhol 1, Girona 1. Pelo Campeonato Inglês, West Ham 0, Newcastle 1. Pelo italiano, Lazio 1, Udinese 1. Pelo português, Famalicão 1, Rio Ave 0. Pelo argentino, Dinácia La Plata 1, Deportivo Riestra 1, Independiente Rivadavia 2, União Santa Fé 0, Tajeres de Córdoba 0, Rosário Central 0. Pelo mexicano, Tijuana 3, Atlas 4. Pelo colombiano, Tolima 2, Once Caldas 0, né? Bom, agora 7:53. Você está ligado aqui na programação da Capital FM, acompanhando Redação Capital, primeira edição, né? E você sabe que às 10 para as 8 da manhã nós apresentamos aos senhores as notícias dos esportes. Bom, agora vamos tratar da final, na verdade semifinal, né? Do Campeonato Piauiense. Tivemos a primeira rodada, sábado tivemos, na verdade no domingo, né? Tivemos no litoral a vitória do Parnaíba, né? Por 2-1 contra a equipe do Piauí, e aqui em Teresina, no estádio Albertão, tivemos aí a vitória do Fluminense por 1-0, gol de Juan, né? Foi o jogador que marcou o gol da equipe do Fluminense, né? É trunfo, né? Importante da equipe do Fluminense, que vai jogar pelo empate no jogo de domingo para garantir vaga na final do Campeonato Piauiense, né? No sábado aqui, nós teremos às 16 horas a equipe do Piauí, que receberá o Tubarão lá do litoral, né? A equipe do Parnaíba no sábado, né? Ao Piauí, pela ordem, né? Pela ordem, no sentido horário, ao Parnaíba basta empatar que estará na final do Campeonato Piauiense. Ao Piauí, ele terá que vencer pelo menos por 1-0, né? Para provocar os pênaltis, ou vencer de 2 para garantir vaga direto na final. Fato é que as vantagens são de Parnaíba, que jogará pelo empate, e também do Fluminense, que igualmente ao Parnaíba também será beneficiado com o empate. O técnico do Altos, o Assis de A, eu cismei com Assis de A, né? Mas é Francisco de A. Assis de A é um radialista colega, né? O Altos foi superado pelo Fluminense por 1-0 e saiu atrás em busca de uma vaga na final do Campeonato Piauiense, né? alguns jogadores estavam desgastados e sentiram. A viagem foi muito cansativa e tivemos muitas dificuldades com a perda do Reinaldo, né? Essas são reclamações que são feitas pelo técnico Francisco Diá, reclamações que elas são recorrentes, descabidas e sem sentido. Meu querido amigo torcedor, as equipes, quando elas vão participar de uma competição, elas miram o horizonte, o que a partir dali vai dar a elas, quais competições que a partir dali elas conseguirão disputar, né? Na Copa do Brasil, garantem vaga, na Série D, do Campeonato Brasileiro, garantem vaga na Copa do Brasil e também na pré-Copa do Nordeste. O campeão vai direto para a fase de grupos da Copa do Nordeste. O vice, né? Numa pré-copa, né? Então, os senhores observem, o campeão tem vaga na Copa do Brasil, vaga na Copa do Nordeste, na Série D e naturalmente ainda vislumbra outras coisas, né? Como premiações. Quer dizer, existe o ônus e o bônus. Qual é o ônus? É a dificuldade, que não é apenas para a equipe altoense, mas para todas as equipes. Agora, o técnico Francisco Diá, de maneira recorrente, reclamar de calendário, eu se no lugar dele estivesse, eu entraria mole contra o time do Fluminense agora no jogo de domingo. Ué, tá reclamando de cansaço e busca justamente as competições para ter calendário. Quer dizer, e o cansaço é reflexo das competições, né? Então, assim, você não pode reclamar daquilo que você busca para estar, não tem cabimento, negócio mais sem pé e sem cabeça. O que falta à equipe altoense é uma quantidade maior de jogadores. Essa é a verdade, que é para você poder ir trocando, entendeu? Mas aí fica reclamando de calendário, de viagem, aí a chamada conversa para boi dormir, conversa mole, né? E outra coisa, o Altos, ele manda seus jogos no estádio Albertão. Outro dia, o Francisco Diá, esse rapaz gosta de reclamar, viu? Tava reclamando do gramado. Meu amigo, quem deveria cuidar do gramado do Albertão, em tese, seria a equipe altoense. Poderia juntar-se ao Fluminense também para fazê-lo, porque eles mandam jogos lá. Mas o Altos manda mais lá que o Fluminense, que não está mandando lá, porque o Lindolfo Monteiro está sem laudo. Quer dizer, aí o cara reclama, e por que que eles, Altos, diretoria, eles não mandam a paragrama, se reclamam? Porque assim, o numeriano, trabalhador, cidadão, ele não pode fazer aquilo que ele não foi autorizado a fazer. Se a grama está alta, está baixa, está média, quer dizer, ele não vai mexer na grama sem que ele seja autorizado a fazer isso. Agora, se houver uma sugestão de quem manda seus jogos lá, você pode ter certeza que o numeriano, ele vai deixar o gramado do jeito que querem. Agora, também, para adivinhar, ele não consegue adivinhar. Aí reclamar, tem umas cobranças que eu acho muito injustas, assim. Essa é uma delas, né? Acabamos de apresentar Momento Esportivo. E o Momento Esportivo tá ficando por aqui, voltará amanhã às 7:50 da manhã, dentro do Redação Capital, primeira edição, né? Mais notícias dos esportes, os senhores asterão, né? Às 18 horas, na boquinha da noite, né? Vai das 6 até as 7 horas, o Giro Esportivo, aqui na programação da Capital FM. Redação Capital, primeira edição, tá ficando por aqui, na apresentação de Marquinhos Silva, na direção geral da Rádio Capital FM e no comentário, o radialista Haroldo Francisco, né? Apresentamos também áudios de Ascânio Sávio. Redação Capital, primeira edição, voltará amanhã às 6:30 da manhã. Na sequência, a música, a alegria, a festa, a diversão, o show business, aqui na programação da Capital FM, até às 10 horas da manhã, é Dinho Sorriso. E às 10 horas da manhã, Marquinhos Silva, é show. A todos, um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Redação Capital, primeira edição, tem o oferecimento do seu cartão de saúde IRPMED. Capital FM. Sua rádio, seu estilo. Ouvir a Rádio Capital FM sempre foi muito fácil. Agora, além do nosso aplicativo e site, você também pode sintonizar a Rádio Capital FM na frequência 87.9. Capital FM. Uma programação de qualidade 24 horas, com os melhores conteúdos. Com os melhores conteúdos. Cultura, esporte, notícias, músicas, entretenimento, informação, jornalismo e muitas novidades. Tudo isso em uma só rádio e com a qualidade que só a Capital FM tem. Capital! Capital FM na web. E agora, mais perto de você. Na frequência 87.9. Capital FM. Nova Ceasa, direto do produtor, para a mesa do consumidor. Tudo no atacado e varejo. Aqui todo dia tem o melhor preço. Venha economizar. Nova Ceasa tem tudo pra você: frutas, legumes e ovos. Tem carnes, tem peixes e cereais. Ceasa, um centro de abastecimento completo, com produtos fresquinhos direto do produtor para a sua casa. Nova Ceasa. O programa Luar do Sertão homenageia o nosso rei do Baião. Ah, gente, ah, não, luar como esse do sertão. Ao mesmo tempo, a Capital FM agradece e homenageia a quem tanto nos ensina diariamente. Nos reportamos a mestra radialista Ana Maria Silva e o mestre radialista Wilson Serani, doutores em Luiz Gonzaga do Nascimento. Viva a cabana do rei, viva a hora do rei do Baião, viva o luar do sertão. Como esse do sertão. É nas pequenas ações de solidariedade que reside a grandeza humana. É por isso que a Associação Lar da Esperança conta com você há 36 anos. Hoje, trabalhamos com 152 assistidos com HIV do Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. Quando estendemos a mão para ajudar, criamos pontes de solidariedade que unem corações e fortalecem comunidades. Recebemos roupas, sapatos, bolsas, latas, panelas, garrafas de cajuína e Pará e Tocantins. Quando estendemos a mão para ajudar, criamos pontes de solidariedade que unem corações e fortalecem comunidades. 4506, endereço Rua Capitão Vanderlei, 5000, bairro Pissarreira 1, agência 5605, dígito 7, conta 305061, dígito 0, Banco do Brasil, Associação Lar da Esperança. Faça parte dessa corrente e ajude a quem precisa. Apoio Capital FM. Música, esporte, notícia. É na Capital FM. Alô, alô, você de lá ou de cá, daqui ou acolá. Eu sou Edinho Sorriso e tô no ar. Sorrindo pra você, sorrindo pra vida, sorrindo pra essa terça-feira maravilhinda que só terça, evidentemente, significa que tô no ar. Sorrindo pra você, sorrindo pra vida, sorrindo pra essa terça-feira maravilhinda que só terça, evidentemente, significa que a segunda já ficou para trás. A segunda é sempre mais difícil. A gente começa a semana, pega no tranco e vambora, né? Já estamos aí na terça-feira juntos mais uma vez, aqui na melhor sintonia do seu rádio. É sempre um grande prazer estar por aqui, né? Vamos bater papo? Vamos curtir música boa? Então vem, vem comigo e vamos começar com Diego e Victor Hugo. Entregador de flor, dar assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor. Eu e ela tá chamando de amor. Meu coração acostumou que de sete em sete dias eu mando um novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando um buquê. Eu vou te encher de flor, te encher de beijos de amor. Quero vencer, reclamar. Quero vencer, não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero vencer, reclamar. Entregador de flor, dar assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor. E ela tá chamando de amor. Meu coração se acostumou que de sete em sete dias já mando um novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando um buquê. Vem, Brasil. Eu vou te dá tempo dela me esquecer, toda semana eu mando um buquê. Ei, Brasil. Eu vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero ver cê reclamar. Quero ver cê não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero vencer, reclamar. Quero vencer, não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero vencer, reclamar. Quero vencer, não me amar. Vou te encher de flor. Capital FM. Capital FM. Quando a tarde cai, eu olho da janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Tudo ficou triste sem você nesse vazio. Eu choro, choro, eu choro. Alcanço as estrelas.